Em jogabilidade, o jogo herdou muita coisa do que foi implementado em Children of the Atom e Marvel Super Heroes. Os seis tipos de ataques, a movimentação horizontal e vertical, os especiais, a barra de Hyper e os Hyper Combos. Em novidades, possivelmente a mais significativa é que ao invés de escolher apenas um personagem, como na série Street Fighter ou nos dois jogos de luta da Marvel, aqui em X-Men vs Street, o jogador deve escolher dois personagens sem poder repetir. Não existem duplas pré-formadas, e assim como em Street ou nos jogos de luta da Marvel, cada personagem conta com o seu próprio encerramento. O que a princípio parece exigir demais dos jogadores, na verdade os instigam a aprenderem e dominarem pelo menos dois personagens. Com isto, ao invés das partidas terem duas rodadas, elas são de uma rodada única e cada jogador deve zerar a vida dos personagens do adversário, o que felizmente torna a duração das partidas menos maçante. Além de escolher os dois personagens, os jogadores podem alternar entre os personagens escolhidos dentro da partida. Este recurso dá um dinamismo às partidas, onde é possível fazer com que até quatro personagens diferentes se enfrentem uma única vez. Para instigar ainda mais a troca de personagens dentro da partida, todo o dano provocado vem de duas formas: o dano absoluto, que não pode ser recuperado e é marcado pela diferença da barra de vida, e o dano provisório, marcado pela cor vermelha e que pode ser recuperado caso o jogador troque de personagem e deixe o personagem com dano provisório em espera, recuperando de forma gradual. Mas caso o jogador troque de personagem antes que o dano provisório seja totalmente recuperado, o dano restante é transformado em dano absoluto, exigindo que o jogador tenha paciência e saiba o momento certo para realizar as trocas. Em alterações em relação a elementos de jogos anteriores, a barra de Hyper tem quantidade fixa para todos os personagens, e ela possui três níveis. Além do uso de Hyper Combos, onde todos eles custam um nível, ela pode ser usada para o contra-ataque de parceria, onde após defender um acerto, ao custo de um nível, o jogador realiza uma troca ao mesmo tempo que acerta o oponente. Também ao custo de duas barras, o jogador pode executar uma combinação de dois Hyper Combos dos personagens escolhidos, o que causa bastante dano e é um espetáculo visual à parte.